A graça de Deus foi manifestada através de Jesus, trazendo a salvação para todos os homens. Você quer Jesus? Lute. Lute com Jesus. Lute por Jesus. Lute! Deus concede a vitória a seu povo, conscientiza do mais puro ao mais louco. És nosso protetor e libertador. Sua visão, duas palavras, não tem dor. Você quer Jesus? Você quer Jesus? Você quer Jesus? Lute! Você quer Jesus? Você quer Jesus? Você quer Jesus? Lute! Lute por Jesus! Lute por Jesus! Lute por Jesus! Concede a vitória a seu povo, conscientiza do mais puro ao mais louco. És nosso protetor e libertador, sua visão, tuas palavras, não tem dor. Sete colunas tenho aqui, a casa perfeita, só para receber a ti, tua raça eleita. A verdadeira prosperidade é uma bênção, sou fiel de espírito, peço direção. Sua justiça é que me livra da morte, sua pureza é que me faz ser um homem forte. É o consolo pra quem chora, o covarde. Quando te conhece, na batalha é quem invade. Bendigo o teu nome, um coro de aleluias. És belo, forte, invicto, aleluias. Estou aqui pra confiar em ti, honrá-lo, sem ira do insensato, se for assim me calo. Eu era um homem sem ninguém, hoje tenho a ti. Reúne forças no deserto quando te conheci. Longe de mim, a morte prematura. Quero subir e te abraçar nas alturas. Você quer Jesus? Você quer Jesus? Você quer Jesus? Lute! Você quer Jesus? Você quer Jesus? Você quer Jesus? Lute! Lute por Jesus! Lute por Jesus! Lute por Jesus! Meu povo não vai pra ruína. O pão comido às escuras, hoje na luz.